Mr. Lava Lava. Instante presente, ciente, bom puta doente, favela carente. Cada presidente, ninguém toma conta da gente. Por isso que a luta poderosa, essa gente inocente. Quem vai trabalhar sem esforça, mas não vê o lucro. Sem luxo, nunca vê como do calado na escura. Sem base futuro, vale, tô com o meu escudo. Me movo, me envolvo, cê louco. Vem que tenta também, se quiser, bota fé, vagabundo. Ala do ponto para ganhar sequela. Vem com os viela, os bucha amarela, os bucha amarela. Sequela, vem com os viela, os bucha amarela, os bucha amarela. Não cola na roda, maluco de massa, trabalha, conversa, piada, marola, rima, gai, saramina. Só que a nota vivete que rouba, se escola, governo é uma merda. Cenário atual é de cabra, se tu picar, e olha banal. Eu sou problema social. Mexo com a minha coroa, moleque, ainda te entorto. 3, 9, 7, barrota, mas ainda te amarroto. Tu ronca, mas ronco nos becos por moleque é moto. Sem papo remoto, clica, mas sem sorrisinho pra foto. A guerra, mas que revolta é essa? Perguntou o vizinho. Quer saber da minha vida, mas tá nem aí pra mim. Não falo do teu espino, então não fala do meu verdinho. Fude vocês tudo que achou que eu ia comer capim. Não foi tua minha cara, agora vem dizer que é fã. Vai montar na garupa da minha fã. Vocês são pressão que nem panela, guerra é losartã. Depressão, mas não deu onda, insistam rap em fanfan. Se ligou? Então rala, mandado. Até Paulinho Gogó desenrolou, se enrolou nos papos. Meu clã é bruto e degolou quem se enrolou nos atos. Encerrou seu prazo pato, G44. Tentou me acertar, mas acho que até vejo. Olhe pra si mesmo, sem ser a esmo. Não é tão que escrevi esse texto, sem desleixo. Desfecho que fecha o fecho, sem dar brecha. Se não é flecha na testa, no queixo com a faca e o queijo fazendo a festa com o queijo estou. Brutonde tá na cidade, nata químicos. É verdade sobre os espíritos que rondam, rondam. Que rondão, rondão. Somos mímicos, mágicos, magos das mágoas. É música, musa de muitos momentos. Amagos, machando, mantém a matilha malandro. O medo não mata, prefiro tô me respeitando. Pena que nem sempre funciona e sempre tem um me testando. Quem não espera não se decepciona, mas a rua vai tá te olhando. Cuidado na esquiva, senão é lona. Não cabe sua própria cova. Devastador, caçador, de MC babaca, o retrovisor. Meu Renault xamã, põe mão na placa. Mas se nós rodar, me esquece, ao menos tenta se salvar. Desculpa a intenção, nem era essa, mas doidão, se adianta lá. Mas se eu sobreviver, papo reto, eu vou cobrar. Vocês vivem como quer viver, eu mato como eu quero matar. É fato que eu vou te matar. Fizesse nem vou te ligar, nem adianta. Abre Facebook, arrombado, me chama no chat pra desenrolar. Resolvo na rua, te amasso, clique, clash, bruta, coloca baixo. Cê mete o nariz, se acha dono do mundo, não vai que eu não faço o que eu faço. Infelizmente, palhaço, meu calibre é 12, eu lago aço. Marra de goleiro brilho, mas no fundo sempre do Bruno Galhaço. Chega no sapato, na tua mente é o brutão. Me back mais de mim, eu só volto amanhã. Chega no sapato, na tua mente é o brutão. Me back mais de mim, eu só volto amanhã. Dois socão no peito, alta consequência, é o xamã. Caralho, acabou a paciência. Acende a bituca e abaixa a touca. E avisa o Superman, filha da puta, que eu tô em modo vida louca. Se vir jantar de garfo, hoje é sopa. Quem vem desenrolar, vou botar dois socão na boca. Meu instinto é virar lata, DVD tá 5 prata, é 5 tiro de macaca pra invadir cabeça boca. Ninguém paga o aluguel porque a miséria não tá pouca. Só ponta em seda na pô, no vaso arte barroca. O resto de tabaco, saudade do Beto Rato. É o alfabeto do mato e Judas morreu na fuga. E qualquer violação, meu irmão vai reclamar na boca. Que o Lex tá na beca com o nariz sujo de coca. Se for na Marvel, traz a Mary Jane da pro Joker. F-397, Zona Oeste é minha oca, papá. É Brutang, acelerando igual Mustang. Pelezinho das cantadinhas diretamente do tanque. Nego chega e pede sangue, os cana chega e bang bang. Que o bagulho é doidão, se tá jorrando então estanque. Que eu tô sem paciência igual xamã. Guerra me preste um boné pra eu ali comprar um budão. Porque RD rouba minha onda, baile aqui nunca lombra. Então bota aqui na roda que só acaba amanhã. Sempre tem uns cara pro carro e a lei não respeitou. Eu sou com o carrinho, botou um foi e outro ficou. Eu não sei quem atirou, não conheço quem correu. Tamanho apareceu que ficou, o meu pé ficou. Elas me chamam de divo, tira foto com biquíni. Pra mim MC bandido só merece desprezo. Eu chapado de maconha, barba louro sem vergonha. Se mexer com a minha tropa, dor de comando e fé, morador. Mano, eu não sei se eu tô exagerando, mas caralho, mano, até na tristeza sinistra, mano. Queria que tu me botasse lá nesse grupo, que eu vou propor a galera rachar a faxineira comigo, mano. Que geral viu, pô, hospedei a galera lá 2 dias, bem dizer, lá em casa direto. Deixei a dispensa aberta, ninguém abusou, mano. Porra, barra de chocolate que tinha guardado lá. Blau. Doce de leite que eu trouxe do Uruguai, mano. Tava guardando, comia devagarzinho, a colherzinha por dia. Ninguém, porra, pode tava cheio, mano. Ninguém podia comer metade e falar, pô, não, vamos guardar metade aqui com o Ernesto. Não, ninguém come tudo e deixa. deixa no lugar onde terminou de comer, tá ligado? Acho uma falta de respeito e consideração, mano. Tiraram o camarão lá da minha planta, era camarão verde, não dá nem onda nem nada. Porra, mano. Mano, só tu vendo, maior tristeza, maior depressão, mano. Entendeu? Foi uma sacrificação, tu podia estar rodando no Uber o dia inteiro aí, ó. Porra, eu me sacrifiquei, me dediquei a parada pra ajudar, porque eu acredito no sonho, tá ligado? Chama, leva minha camisa do Bangu, que eu falei que não era. Porra, tá ligado? Mó, eu pensava que tava em hotel, mano. Tá ligado? Eu tô revoltado, mano.